Olha, não é de hoje que a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, paranaense, senadora, candidata ao governo do Estado no ano que vem, sofre um desgaste enorme pela posição que ocupa no governo de Dilma Rousseff, para onde foi, entre outras coisas, para demonstrar que tem capacidade de gestão, capacidade de comando e de organização. Pois bem, vários incidentes mostrando a sua incompatibilidade com o cargo, com a gestão, com a chefia e mostrando a sua incapacidade de se impor perante outros membros do governo que procuram ocupar o espaço que é dela, transformou Gleisi Hoffmann numa interrogação muito grande, principalmente para a parcela do empresariado curitibano que pretendia apoiá-la, que tinha grande simpatia pelo seu desempenho e pela sua candidatura. O grau de irritação do empresariado brasileiro com o governo Dilma Rousseff, que já não é pequeno, aumentou muito ontem. É que integrantes do Conselhão receberam e-mail da presidência, mais especificamente da Casa Civil, que é de Gleisi Hoffmann, suspendendo reunião que teriam com Dilma Rousseff no dia 28. E o que é pior, sem nenhuma explicação, apenas uma comunicação. 2 horas depois, nova mensagem oficial, reconfirmando o encontro que passará a ser comandado não por Dilma, mas por Gleisi. A coluna conversou sobre o episódio com integrantes do Conselhão e alguns políticos paranaenses e eles afirmam que essa reunião será um vexame. A maioria não vai atender a nova convocação. Ora, não se reunir com Dilma e depois ser convocado para se reunir com a ministra, que na verdade perde lugar à mesa para o ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, parece ser um capítulo diminuto para os empresários. Bem, dessa forma, Gleisi Hoffmann vai enfrentando o seu inferno astral interminável, que se agravou em alguns momentos, quando ela perdeu eleições internas no PT por 2 vezes, uma extremamente recente, a de domingo, quando ela se viu contaminada pelas denúncias e pela gravidade do caso do Mensalão, da prisão dos mensaleiros, do julgamento no Supremo, e principalmente quando ela nomeou Eduardo Gajewski, o pedófilo, como assessor especial da Casa Civil e, por extensão, da própria Presidência da República, o que soou para os nativos como absoluta falta de competência para gerir, para a gestão de algo importante como a Casa Civil, ou para gerir o Estado, que é o que ela pretende fazer participando das eleições do ano que vem. Assim, tudo indica que Beto Richa terá adversária muito frágil para disputar o governo na sua tentativa de reeleição. Por mais que o PT tenha procurado cristalizar opiniões e outras acusações contra a Richa, não conseguiu até agora ter, diante das pesquisas, um processo de melhora dos índices de Gleisi Hoffmann. Ao contrário, ela só desce e Richa, nesse momento, só sobe. Gleisi chega a ter medo hoje da sombra que lhe faz Roberto Requião, que até 6 meses atrás não conseguia emplacar qualquer tipo de simpatia à sua candidatura. Hoje ele ameaça Gleisi Hoffmann. Se tivermos 3 candidatos, é muito possível que tenhamos segundo turno. E para o segundo turno contra Beto Richa, é mais provável que vá Requião do que a Gleisi Hoffmann. Veja a quanto chegamos. Assim caminha a humanidade. Bom dia a todos.